Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, livro da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O título de hoje, Até as Flores Nascerem. Gosto de flores, orquídeas brancas em especial. São as minhas preferidas. Sempre ganho do meu esposo, de minha filha, porque sabem como gosto de flores. Porém, eu nunca soube muito bem como cuidar delas. Meu marido vem me ensinando pacientemente a fazer isso. Vejo a alegria de poder desfrutar os benefícios de toda a criação de Deus, aquele que realiza maravilhas que não se pode contar. Quando as orquídeas morriam e só sobravam gravetinhos secos, eu queria deixar à vista somente as que estavam cheias de flores. Meu esposo insistentemente me dizia que naquele graveto seco havia vida e que as flores estavam ali, prestes a nascer. Aos poucos, comecei a olhar os gravetinhos secos como orquídeas que, no tempo certo, iriam reflorescer e passei a deixá-las junto com as outras que estavam floridas e lindas. Todos os dias regando, regando e, de repente, uma flor se abria. No outro dia, estavam ali os gravetos secos, cheios de flores, mais lindo que antes. Sentado e observando a beleza das orquídeas, me dei conta de que muitas vezes agimos assim com as pessoas. E até mesmo com os nossos filhos. Quando o filho está agindo de maneira que enche a casa de honra, facilmente o exibimos. No entanto, se ele está como um gravetinho seco, sem beleza em razão de suas atitudes, naquele momento, muitas vezes, sem perceber, nós o afastamos e o colocamos no cantinho. Filhos não deixam de ser filhos nunca, seja no triunfo ou na dor. Filhos são filhos em qualquer circunstância. Se os regarmos com a fé, vendo-os com a beleza que realmente têm, eles reflorescerão sempre e a cada dia mais belos. Mãe, ore pelo seu filho e sempre demonstre a ele o entusiasmo de quem vê a beleza em uma flor. Coloque-o em um lugar de honra e destaque onde a beleza possa ser sempre vista e admirada. Se os galhos estão secos agora, regue-os com a fé até as flores voltarem a nascer. Nossas atitudes expressam a fé que determinamos por meio de nossas súplicas e orações. Amém? Bom dia e até amanhã.